Fonte natural das aranhas. Tudo bem. Eu vim, foi de lá, do mesmo lugar. O mundo inteiro quer se expressar. Eu sei que é assim, a gente segue na estrada, fluindo pensamentos, renovando etapas, as etapas de um lugar. Cada um faz o que quer, o universo é assim. Então faça o que quiser, mas faça para o bem da coletividade, sempre na humilde e na sinceridade. Faça para o bem da coletividade, sempre na humilde e na sinceridade. Faça para o bem da coletividade, sempre na humilde e na sinceridade. Faça para o bem da coletividade, sempre na humilde e na sinceridade. Faça para o bem da coletividade, sempre na humilde e na sinceridade. Mentalize a rotina e crie bons hábitos. O costume pode ser a causa desse retardo. Assuma uma postura com caráter e união, assim com certeza também terá o pão. Se você tá na estrada, saiba dividir. A vida de todos merece existir, com a pureza no olhar. Eu te peço agora, ajude a paz e não demora, certo? Faça para o bem da coletividade, sempre na humilde e na sinceridade. Faça para o bem da coletividade, sempre na humilde e na sinceridade. Faça para o bem da coletividade, sempre na humilde e na sinceridade. Faça para o bem da coletividade, sempre na humilde e na sinceridade. Muitas vezes ser o cara é saber baixar a bola, ficar quieto, evitar da navalha, sem brilho do revólver, pressão no gatilho. É legal ser legal, fugir dessa regra tem tudo pra coisas não irem tão bem. Raras são as histórias envolvendo droga e violência que acabaram bem. Agora, se você caminha, quando deveria recorrer, tornará inseguro aquele que precisa confiar em você. Agora, se você caminha, quando deveria correr, tornará inseguro aquele que quer confiar em você. Por isso que eu digo: faça para o bem da coletividade, sempre na humilde e na sinceridade. Faça para o bem da coletividade, sempre na humilde e na sinceridade. Faça para o bem da coletividade, sempre na humilde e na sinceridade. Faça para o bem da coletividade, sempre na humilde e na sinceridade. Cada um na sua função, pra missão executar. Mas tem algo em comum entre nós, acreditar que a passagem pela terra é uma chance de evolução. Não desperdice, não joga no chão, oportunidades de crescer, evoluir, aprender. Não deixa a droga desviar do caminho a percorrer. Não toma aqui à toa, aproveite cada minuto. Do que vale mesmo a pena, mas dinheiro não é tudo. Meus materiais não passam pro lado de lá. Vida pode ser boa, tem que saber aproveitar. Curtir, zoar, usufruir sem reclamar. Sendo grato pela vida, tudo vai melhorar. É na manhã que eu vou na minha vida, tratando cada ferida da minha forma, mas pensando no conjunto do das aranha, que essa semana gravou com uma banda. Fonte natural, coletividade. Fonte natural, coletividade. Fonte natural. Faça para o bem da coletividade, sempre na humilde e na sinceridade. Faça para o bem da coletividade, sempre na humilde e na sinceridade. Faça para o bem da coletividade, sempre na humilde e na sinceridade. Faça para o bem da coletividade, sempre na humilde e na sinceridade.